afirmando a orientação pode sair pela Juliette ou pela Kilo? Pela Kilo Alfa na Golf Torre. Kilo Alfa Golf. Acertado na 247. Controle Salvador, que é o Gol, Golf Oscar Vitor, parte 3, solicitando um reboque até o Finger 3. Papá Romeu Lima, cheque transponda, não recebo sua atitude. Positivo, checará. Pátio 3, até o Finger 3. Bom, Fiosca Vitor, aguarde. Ok. 097, Toledo Zulu, 67, nome. Bom dia, o Delta 3859 transfere, mantendo a proa. 3859, contato radar, vou para o nível 360, saída agora e transição Gonza. Eu vou ter 360, pode voar Gonza presente? Sim, livre da restrição. Sim. Mal 6, o ajuste no 097, bom voo. Obrigado, senhora. Livre táxi, ponto de espera, chamar a torre 186. Um bom domingo. Obrigado. Bom, Fiosca Vitor, autorizado o início do reboque, mantendo posição na entrada do pátio 1. Copiado. Tana do 491 para o táxi com 82, temos 410 alterna Guarulhos, Tana do 491. Tana 491 no táxi via Juliette Alfa, próximo do ponto de espera na Golf Torre 1.8.6, o ajuste no 097, bom voo. Ok, livre táxi. Juliette Alfa, ponte espera da 28 na Golf, 186, 1097, tá 9491, bom dia. 9.4, quantas milhas, confirme? Está com 101 a bordo, 4 horas, alterno Galeão. 5-0, máximo. Espera na Golf Torre 1.8.6, vai dar passagem ao Airbus da TAM. Correção, vai taxiar via Índia, mantendo posição antes da Juliette. Entendeu? Mantenha a Índia antes da Juliette e após passagem da aeronave TAM, prossegue o táxi na próxima através da torre 118.6. Avianca 6311, Índia Alfa mantém posição antes da Juliette. Índia Alfa mantém posição antes da Juliette. Bem, olha, gostaria de informar para o senhor aí, após a decolagem, tá uma grande concentração de robô no lado esquerdo do setor do eixo de decolagem, ok? Lado esquerdo, sobre a torre ou um pouco mais à frente? Um pouquinho mais à frente. No setor de decolagem, após a cabeceira ali, um pouquinho para frente, lado esquerdo, tem uma concentração bem grande de urubu ali. Eu observei que vai decolar um DC-10 aí, para ficar esperto com esse setor aí. Sim, obrigado pela informação. Estou visual aqui com a aviação inimiga, valeu. Grave. Marca top 9847, ponto de espera pronto, ciente do urubu, obrigado. 8-0, pode cortar aqui a aproximação? Mantenha a chegada, web 6726. Confirma no Leo Paposa. Bom domingo, senhor. Web 6726, curva esquerda, proa 350. Esquerda 350, limite localizado, tá? 26. Vai, sombra número 1 ou no 26? Sim. Gente. 01148811, Juliette Oscar November Alfa, checada Cali, 3227. Ok. Aguarde instruções. DT, me escuta. Para a chegada Cali frente. Tripa, Papa Romeu Lima, controle. Charlie, chama o Sol 1 2 1 decimal 9. Lembrar que é 1 2 1 9 igual a 1 9 desse grato. Lua 2 8 Webjet 67 2 6. Complete final, chame torre 1 1 8 decimal 6. 1 1 8 decimal 6 Webjet 67 2 6. Então 3 8 5 9 passa nível 1 1 0, chame Recife 1 2 8 decimal 8, alterna 1 3 3 decimal 2 5, então 3 8 5 9. 288-3385, bom domingo, 3359. Tribo Papá Romeu Lima, escuta do controle. Tá, autorizado para seguir no reboque até o gate 03. Positivo. Autorizado 400, Motonal 23. Mike Bravo Papa. Prossiga. Ok, pra abandono da inspeção de linha até pouso em Salvador. Eu com a pista? Afirmativo. Para ingrato circuito, chame torre 118 decimal 6, Mike Bravo Papa. Grato pela colaboração, bom dia, bom domingo. 6 nivelar, altura 2 HS. De pouso, né, 2 mesmo. Setup 9847, decolou os 48, mantendo a proa, chama o controle 109, decimal 35. 193, é, o Urubu ainda continua, ok? Sim, obrigado pela informação. 2-3-8-3-4-5-4, ponto de espera 2-8. 7, mantém o ponto de espera, 3-4-5-4. Mantendo ponto de espera. Controle Master Top 9847. Master Top 9847, contato radar, livre da recepção, suba para nível 400, saída gole e transição Gonza. Vai cruzar 3 mil no momento, curva na esquerda, gole Gonza, para 4400, 1400, Master Top 9847. Controle Triplo Papá Romeu Lima. Prossiga Triplo Papá Romeu Lima. Através do Pituaçu, senhora, é... para corredor forte, autorização. Tribo Papá Romeu Lima, mantenha 500 pés. 0 graus com 0,5 nós. Tem líder pouso na pista 2,8, Webjet 6,7. Triplo Papa Romeu Lima, reporte vertical de Itapuã. Câmara vertical de Itapuã, Romeu Lima. Romeu Lima, pode ir para 264. Thank you. 726, seu solo foi 5-1, livre à esquerda, mantém a posição, azeta que seu alfa, chama o solo 121-9. Ali mais esquerda, o 6726, chama o solo 219. Mantém a posição, azeta que seu alfa. 49847, passa nível no 30, chame Recife no 28.8, alterna 1 no 33.25, mas é top 9847. 28, 133 25 25, mas é top 9847. Sente, livre na Charlie, mantém a posição antes da alfa, chama o solo 21.9. Corre, o triplo Papa Romeu Lima tá na vertical de Itapuã. Sente, o triplo Papa Romeu Lima dá presente, autorizado o cruzamento do campo sobre o eixo da UNO 735. Positivo, autorizado o cruzamento da UNO 735 agora no momento. Para 100, retorno, na parte esquerda para o 25, deixa eu repetir o cruzar o nível 380, agora o SH. 4 horas, alterna HT1. Correção, então 3733, táxi via Juliette Alfa, próximo do ponto de espera na Golf, retorno no 8.6, o ajuste no 0 no 7, bom voo. Juliette Alfa Gol, chama a torre, tá 3733, bom final de semana, obrigado. Solo Web 6726, bom dia. Bom dia, Webjet 6726. Atente da aeronave fazendo um reboque no setor à frente, o banho da Gol. Após o mesmo parqueado no gate 03, está livre ingresso Índia, gate 02. Após o Gol, está livre embarcamento no 2672. Mike Bravo Papa, considera o solo 5-4. Frequência livre no corte. Romeu Lima, centro do cruzamento agora sobre a cabeceira 28, mantendo o litoral, setor nordeste, chama o controle 119.35 até a volta. Positivo, graças até a volta, rumo 119.35. 3454, para informação, os últimos 90 metros da pista 28 se encontram fechados e as duas últimas aeronaves que decolaram formaram concentração de urubu do lado esquerdo, setor decolagem. Livre decolagem, pista 28, vento 270 graus com 05 nós, 3454. Iniciando, 3454. Paulo Salvador, aqui é o Gol, Gol que eu escrevi, estou informando o término do reboque, grave, bom dia. Bom dia. Tá, 3196, para frequentamento, está em condições de entregar a parte 78. Paulo Salvador, muito bom dia, está dando mais pagado. E Alfa, bom dia, 150, Sierra, Sierra, Quebec, Papá, decola do 17. Gente, abaixo. Nativo 3276, qual que é a chegada e a carga em pista 22? Obrigado. Decimal 35, como voo. Obrigado. Rota 3454. 3454, contato radar. Suba para o nível 330, saída ROM, transição Belém. Saída ROM, Rota 3454. Rota 3454. Vai voar ROM agora, senhorita, para evitar pássaros aqui na frente, à esquerda. Afirmo. Autorizado direto a ROM. Tá 94-1 está ciente dos últimos 90 metros da pista dos 8 fechados e após a decolagem manterá a proa até o 030 antes de iniciar a curva à esquerda. Afirmativo, 94-1. Decolagem pista 28, vento 250 graus com 062 a nós. Tá 94-1. Copiou, 94-11? Está iniciando. Estou em Salvador, 6311, com muito bom dia. Está no ponto de espera pronto, ciente dos 90 metros. Avianca 6311, alinha, mantém, cabeceira 28, alinha e mantém. Alinha e manter, cabeceira 28, 6311. Na decola de Salvador 59, chama o controle, 119.35, bom voo. 19.35, tá lá. 4.1, decolado, mantém proa. 9.4.1, livre da restrição, vou para nível 360, saída gole e transição blade. Gole, Brett, pode para a esquerda, certo? 9.4.1. Afirmativo. 35 ou mantém a 1.7? Gente, aguarde coordenação da saída. Mike Charlie Alpha. Mantenha o terceiro da saída, até o 94-1-1. 1-1. 28, vento 240 graus com 062 a nós. Avianca 6311. Está iniciando 6311. Salvador, está 3736, pode ser da 28. 33 está ciente dos últimos 90 metros da pista 28 fechados e após a decolagem manterá a proa até o 030. Afirmativo. Sente inicialmente a linha e mantém cabeceira 28. A linha mantém 28, tá 3733. Charlie Alpha, copia. Mike Charlie Alpha, autorizado, Serra, Serra, Quebec, Papá, nível de voo 150. Decola da 17, com curva esquerda na saída Aron. Transponder 5027, controle 199, decimal 35. Mike Charlie Alpha, correto para para acionamento e táxi, chame a torre no 8, decimal 6, confirme pessoas a bordo. Gente. Sou sem restrição 340, na Gola e Gonza, Avianca Brasil, 6319. Espaço 54, passe nível 120, chame Recife 126.85, alterna 125.45, são 3, 454. Boa, boa. 126.85, alterna 125.45, são 3, 454. Gente, boa, bom dia. Tipo Papão Romeu Lima na escuta da torre. Romeu Lima na escuta. Então 941, passa nível 120, chame Recife 128.8, alterna 133.25, então 941. 288.3325, então 941, bom dia. Bom dia. Siga o Papa Romeu Lima, controle. Siga, controle. Mantenha 500 pés, reporte visual com forte. Demorar visual com forte, Romeu Lima. Em pista 28, após a decolagem manterá a proa até o 030 antes de iniciar a curva e os últimos 90 metros, pista 28 se encontra fechada. Livre decolagem, vento 260 graus com 07 nós. Livre decolagem 28, tá 983, informação November. Diogo 983, prossiga. Seis, informação November, solicita 400 Guarulhos. 3400 Guarulhos, será coordenado, guarda autorização, Diogo 983. Para a autorização, teria saída prevista? Politransição Gonza, da 28. Apenas confirmando via Upper Whisky 58 até São Paulo, né? Sim. Integrado. Seis milhas de gole. Tem possibilidade de coordenar para voarmos Gonza da presente? Mantenha o perfil da saída, aguarde transferência para o centro. Vai vir um caminho 3 Luna. Mantenha o perfil, obrigado. Salvador, bom dia, tá 3736, está passando 2000. Tandarei 733, contato radar, livre da restrição, vou para o nível 380, saída Gole, transição Gonza. Afirmativo 380, pode voar na proa de Gonza? Gole, mantendo o perfil da saída, tá 3736. Afirmativo, foi instruído manter a proa até 3000. Sente, está livre da restrição, vou para o nível 380. 380, 3733. 983, pronto para a cópia. Para cópia. Pronto, cópia, o 93. 93 está autorizado para Guarulhos, o número voo 400 via Upper Whisky 58. Decola da pista 28. Após a decolagem, vai manter proa até 3000 pés. Após curva esquerda, na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5041 e a frequência do controle 119.35. Autorizado 400 para São Paulo, na Upper Whisky 58. Decola 28, mantém a proa até 3000 pés, então curva esquerda para Guari Gonza. 5041 no transponder, chama no controle 19.35, gol 1983. 5041 correto, o portão é o? Portão 04, gol 1983. Gente, enquanto puxa o sinal. A porta pronta, pushback finalmente, gol 1983. 325, não, prossegue. Já na navegação, 2 na terra, naquela posição, como Brasília, 27, Banca 6311, passa nível 130, chame Recife no 28.8, Eterno no 33.25. Recife agora no 288, Fernando no 3.25, bom dia. Charlie Alfa, pronto? 3, 4, 0. Brasil, 63, 1, autorizado a presente 2, 1. Papá, Romeu Lima, controle. 7, o Mike Charlie Alpha, autorizado a decolagem da pista 1-7, o vento 260 graus com 0,5 nós. Ajuste 1-0 no 7.